Blogueiras Negras e Coronavírus nas Periferias apresenta a conversa com Yane Mendes, Rede Tumulto, Articulação de Negras Jovens Feministas. Busco em sonhos, setas, respostas. Tá, então vamos lá. É, corona nas periferias, coronavírus e a situação da população brasileira, da população negra no Brasil. Estamos aqui entrevistando Yane Mendes, articuladora da Articulação de Negras Jovens Feministas e também coordenadora, participante, faz tudo da Rede Tumulto. Yane, conta aí pra gente como é que está sendo viver na periferia do Recife, nas favelas do Recife, presenciar a situação da galera da favela, da galera que faz o corre diário, diante da situação de isolamento, de, com muitas aspas, quarentena. Como é que tá o dia a dia da galera? Conta aí pra gente. Oi, Larissa. Então, eu vou falar um pouco de como eu tenho visto, vivido e enfrentado essa realidade, né? Aqui, na favela do Totó, em Recife, mas também monitorando através dos amigos também da rede que a gente já tem no cotidiano, independente de coronavírus ou não, como é que tá a situação em outras periferias também, né? E é muito louco porque quando a gente compartilha como é que tá o cotidiano, a gente sempre quer as mesmas coisas, sabe? Que a gente queria ter o direito a se prevenir, sabe? Essa hashtag que as pessoas estão utilizando de fique em casa, pra gente da favela poderia ter um complemento, que é fique em casa para alguns. Poderia ter essa observação, sabe? Porque eu acho que ficar em casa pra gente no cotidiano já é negado, sabe? Vou contar as horas que a gente passa dentro de um ônibus pra ter direito a chegar na nossa casa depois de um dia todo de trabalho, né? Desculpa, a gente já não vivencia esse ficar em casa e mais do que nunca a gente sabe que chegou a hora e que esse é o melhor método de prevenção mesmo dessa pandemia, que é o isolamento, mas a gente não tem esse direito, sabe? É negado, mais uma vez, o direito à prevenção, sabe? Eu acho que o que dá pra ver são dias diferentes. Tem dias que as pessoas realmente ficam dentro das suas casas, mas nem todas. Algumas vivenciam, mesmo dentro da periferia, a gente tem diversas realidades diferenciadas, né? Às vezes tem uma casa que tem uma condição um pouco melhorzinha, assim, que ainda não chegou na necessidade de fome. Já tem casa que a gente já sabe que já estava numa situação difícil sem a pandemia, enfrentando o desemprego e enfrentando outras questões sociais. E já está numa situação pior, né? Quando a gente chega na história da fome. E tem dias que a favela consegue ficar um pouco mais recluso aos idosos, quando principalmente a gente que é jovem faz o nosso papel de dialogar e dizer que é verdade, ó, não é mentira o que o próprio presidente falou e desmente e arruma alguma maneira, sei lá, de ir pelo zap, compartilhar com outros, ó, mostra a tua avó pra ela acreditar, ficar em casa, tá ligado? E muita coisa do que tem funcionado também é a nossa rede, que é como eu falei, que sempre existiu, sabe? Que tá fortalecendo, assim, sabe? E eu acho que várias comunidades estão lidando de alguma maneira diferenciada, algumas ainda pouco informadas sobre métodos de prevenção, outras onde realmente as pessoas não conseguem ficar nas suas casas, né? Casa na maioria na favela tem um cômodo pequeno e família grande, e nesse calor não tem como, sabe? Não é porque a gente não queira, não tem como. A gente precisa também do uso do transporte público, seja para trabalhar, seja para resolver qualquer outra coisa, né? Que a gente tem que sair em algum momento para resolver. E a gente precisa pegar um ônibus que muitas vezes está lotado, sabe? Então, assim, a nossa imobilidade na cidade, né, faz com que a gente seja distante de tudo, de um socorro. Se a gente passar mal e precisar ir no hospital, de novo, é uma situação que a gente vive para além da pandemia, sabe? E nesse tempo do coronavírus, eu acho que está ficando cada vez mais explícito o desenho da desigualdade, sabe? Esse desgoverno que ataca e sempre atacou as periferias. E é como se o vírus fosse uma bonificação para fortalecer o genocídio que a polícia já faz. Essa manutenção, tá ligado? É muito louco pra gente, porque a gente luta realmente para ter direito à prevenção, sabe? Poder se cuidar, sabe? Obrigada, Diane. Suas palavras fazem a gente refletir várias coisas, né? Quer dizer, a periferia é sempre a mais vulnerável, não à toa, né? É a estratégia dessa galera que a gente seja sempre o mais vulnerável para poder... para que o extermínio aconteça também de maneira mais rápida. E aí, óbvio, o vírus é uma parada que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que ficar atento e tal, porque pode matar nossos mais velhos e as crianças também podem pegar e tal. Mas eu queria também falar do outro lado da pandemia, né? O outro lado dessa parada, que mostra várias coisas. E uma das coisas que eu acho que a galera, né, que não tá ligada, não tá falando, é, por exemplo, da saúde mental, tá ligado? Porque favela, periferia, é comunidade, é estar junto, é estar compartilhando, né, os momentos bons, os ruins, a comida, a greia, a cerveja. E como é que está sendo para a população, para a periferia, né, que tem na reunião, no estar juntos, o seu fortalecimento? Como é que isso mexe? Como é que você tem visto isso mexer na saúde mental, no cotidiano da galera? Fala aí. Então, Larissa, essa questão da saúde mental pra gente que é de periferia, né? Já é normalmente um tema que não é negado, né? É muito negado a gente a falar, a gente a cuidar da nossa cabeça, né? Isso é o tabu, né? Que quando a gente cuida de cabeça, a gente fala no psicólogo aqui. Na periferia a gente já diz, ah, filho de fulano é doido. Existem tabus que foram colocados, né, pela Casa Grande, e que é difícil ainda da gente quebrar esse estigma aqui. Eu digo isso a partir de mim mesmo, né? Demorou, e é um processo todo compreender o quanto de importante é a gente cuidar dessa questão da saúde mental, né? Aqui tá funcionando com essa pandemia a questão de que essa questão das estratégias que a gente tem para cuidar ou amenizar as crises de ansiedade, todas as sensações de agonia, desespero que estão sentindo, principalmente as pessoas que estão desempregadas, que são camelôs, as empregadas domésticas, diaristas, pessoas que já estavam desempregadas, que faziam bico, outra que... Eu acho que isso tem a ver com não conseguir fazer o isolamento, sabe? De precisar, em algum momento, estar na rua junto com os seus para poder desabafar, sabe? Para poder dizer que tá difícil. Até para escutar o outro também falar que tá difícil, sabe? De você ver o homem que tem o estereótipo do homem macho alfa, dono de casa, tá no meio da rua e tá falando, pô, Riane, eu tô fodido, velho. Não sei se eu vou conseguir pagar meu aluguel não, no final do mês. E, tipo, o quanto isso... Você sabe que isso é um processo, sabe? As mulheres, então, nem se fala, né? Que já estão nessa história de... Já pensando, ou vendia cachorro-quente, agora não tem mais ninguém para comprar cachorro-quente. O que é que eu vou fazer, sabe? Vou pegar uma grana com alguém, ou então vou inventar alguma coisa para vender e entregar nas casas, sabe? Acho que tem muito essa missão de não conseguir se isolar também por precisar desabafar, não aguentar mais estar dentro de casa sem compartilhar essa dificuldade, sabe? A gente não tem uma terapia, né? Uma hora na semana que a gente vai dedicar a pensar, falar, olhar para nós, assim. Acho que a gente, na verdade, mal tem o tempo de parar e se olhar no espelho, sabe? Acho que o tempo hoje é um dos maiores privilégios que eu digo. Então, que nós, né, a classe trabalhadora, assim, a favela não possui. Eu acho que uma das estratégias que a gente tem é muito a partir do álcool mesmo, sabe? Do alcoolismo, no sentido do pegar o nosso litrão e, pô, vamos trocar uma ideia e quando a gente tá bem ou quando a gente tá mal também, sabe? Botar a nossa música, não ser brútil e chamar uma amiga e, pô, ali desabafar, ali escutar, sabe? E no outro dia resolveu, sabe, o problema que tiver. Acho que a gente lida muito com isso e com essa questão do isolamento, né, que a gente fica pensando, pô, eu trabalhava de segunda a sábado, a maioria dos meus amigos só tinha o domingo pra chegar, almoçar, tomar sua cerveja, ver seus familiares, compartilhar e tal, e agora meio que também não tá tendo isso, né? A gente entende que também o isolamento é necessário, quanto mais a gente puder ficar em casa e tal, não tá aglomerado, mas que isso afeta também. O isolamento é uma prevenção, mas que afeta diretamente a saúde mental, porque, como você falou, viver em coletivo na favela é parte do cotidiano, né? Acho que tá sendo muito mais fácil essa questão do isolamento para quem vive em prédio. Porque quem vive em prédio, às vezes, mora 20 anos e não sabe o nome do vizinho, sabe? E escolhe o momento que ele quer estar em coletivo. Aqui na favela a gente vive em coletivo até no momento que a gente não quer, né? A gente já acorda com a música de um som alto de uma pessoa, ou então a outra gritando, dizendo que chegou água. Ou então isso, não existe um momento de silêncio, não existe... Eu costumo dizer que não existe a questão de estar isolado na favela. Nunca existiu, sabe? Não tem como, na verdade, estar isolado dentro de uma periferia. E aí a gente lidar com isolamento é muito difícil, sabe? Eu acho que a crise de ansiedade está chegando cada vez mais. Eu tô vendo aqui nas pessoas próximas a mim, sabe? Tô tentando também dar uma ideia do que se é essa crise, mas também não tenho tanta informação, então tô nessa de buscar pra conseguir dizer à galera que calma, velho. É normal também se sentir assim. A gente tá sendo... A gente tá engolindo informações o tempo todo, pô. Falando de morte, morte, morte, morte, sabe? E é tipo, falando de morte com alguém que já convive com esse risco, é muito mais difícil, sabe? E dizer que, ah, mas eu tô sentindo sintoma, Yane. Eu tenho asma, velho. Tipo, eu sou do grupo de risco, sabe? Essa palavra grupo de risco nunca teve tão comum aqui na favela. Tipo, ei, Yane, vê aí pra mim na internet se grávida é grupo de risco. Tipo, pô, sabe? Quando você fica nessa, assim, a paranoia, a cabeça só conseguir pensar nisso, sabe? Porque... Imagina, e mistura o medo da doença com pagar aluguel, com medo de morrer de fome, sabe? Com medo dos mais velhos morrer, sabe? Com tudo isso. Eu acho que também tem os idosos, sabe? Que tem problema de coração e tá o tempo todo escutando que eles vão morrer e que são os próximos e tal, sabe? Quanto isso é difícil. Acho que essa é uma doença que vai deixar... Muitas sequelas, quando ela passar, sabe, vai deixar muitas pessoas doentes mesmo, assim, sabe? Psicologicamente, falando da mente, sabe? Mas eu também acredito que nunca a gente precisou estar tão unido, sabe? A favela já é coletiva por si só, mas Eu acho que a gente tá tendo que trabalhar o bagulho da união, sabe? De um pouco dividir, eu acho que talvez retornar com esse espírito de união, que por muitas vezes a gente é incentivado a perder também, sabe? Nesse andar das coisas e nessa diante da dificuldade, eu acho que é isso, sabe? Assim, saúde mental tá cada vez mais distante de ser cuidada na periferia, mas cada vez necessário que a gente fale sobre isso e que tenha informações sobre isso, sabe? Que olhe a importância disso. Esse foi o Coronavírus nas Periferias, uma conversa blogueiras negras. Agradecemos a vocês e fiquem de olho no nosso blog e nas nossas redes sociais, blogueirasnegras.org, comunicação e informação para fazer a cabeça. Persigo meu destino, ouço a voz.